vai questionamento 3205. Alfa, e reporta na Taxiway Delta pro cruzamento. Força aérea 5449. Ah, é por mar 30, muito bom. Qual o seu estimado para pouso? Está estimando pouso 1830. Ok, hora certa 1635, pouso 1830. Anotado, por mar 30. Charlie Foxtrot Juliette, reporte na BA. Reporte na BA, Charlie Foxtrot Juliette. Esse é o tipo do seu equipamento? Foxtrot Juliette, autorizado, toque remetido a Y0, vento uma centena no 59, ajuste no 009. Cliente, livre pouso, pouso final para o Foxtrot Juliette. Cliente, pouso final então, Foxtrot Juliette, autorizado pouso. Livre pouso. Fox 6320, está passando 5200 para 2000 pés, está afastado de duna, 19 milhas, livre LS. Livre LS, 6320. No meio, Lima, tempo 1-0. Lima, tempo Foxtrot Juliette, solo aos 36, livre à direita, livrar sua linha no 2199. 9, Yankee Sierra. Força aérea 5949, autorizado cruzamento até o pátio militar, está na frequência livre. Solo para o Cactus 3193 com 1-2-3, a bordo, 3 horas e 40, autorização. Direita via Índia, motorista para a torre, 1-8, 3 meia dúzia. O ajuste na 009, bom voo, 3193. Direita Índia, motorista para a torre, 1-9-3. Este é o controle Salvador, câmbio. Qual foi a parte de estacionamento? Charlie, Fox, Trot, Jet? Livre decolagem, pistão no 0, vento uma centena, 159, ajuste no 009. 1-0-0-9, livre decolagem, pistão 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tem que se prossiga. Sente confirmando a proa. Sente o Yankee Serra Serra, livre decolagem, correção, decolagem por conta e risco da RMAR, o vento em Salvador, uma centena, 159, e aguarde para o cruzamento do campo, reporte para o cruzamento do campo, Índia Serra Serra, Yankee Serra Serra. Boa tarde, passarinho 2230, passarinho 2230, ali mantém pistão no zero. Até. 32 no meio, decolado aos 39, controle no 208. 1208, obrigado. Fora do solo, para cruzamento, Serra, Serra. 32 no meio, controle, contato, radar. Do campo, Está autorizado o cruzamento de imediato, o Yankee Serra Serra. Hoje vai manter na vertical da, da pista no 7. Está autorizado de imediato o cruzamento, está cruzando já. Ciente, o Yankee Serra Serra, autorizado pela vertical da pista no 7. Boa. 05, hora certa, 16640, ainda na escuta do controle, Salvador, câmbio. Passaredo 2230, livre decolagem, piscina 0, vento 1, centena, 1612 a nós, mantendo pro até 2 mil pés, após a decolagem. Nós mantendo o pro até 2 mil, pois é. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 393. Serra Serra, mantenha 500 pés. Continue cruzamento. Reporte sobre farol de Itapuã. Positivo, estamos em Itapuã, Serra Serra. Oceano 6320, Duna, localizador em aproximação, reduza cheque trem, chame a torre, 1186, Oceano 320. 1830, 6320, já estabilizando o localizador, obrigado, tudo. 1186, a frequência da torre, Oceano 6320. Controle, Salvador, 15474, informação mais. Passarelo 2230, decolado os 41, no controle em 120, décima 80, livre da restrição. 208, livre da restrição, 2230. Pode voar direto pro TI. Pro TI, 32, como amanhã da tarde. Outra aeronave, controle. Trip 5474, informação Mike. Trip 5474, este é o controle Salvador. Prazer falar. Ajuste agora. Em 1009, desça para 2000, direto Duna para ILS. Prossiga. 009, direto do para o ILS, seu técnico está presente, ô Daniel. Eu vou deixar a seu critério, capitão. Obrigado, cavaleiro. Reportará 90. Controle, cordial, boa tarde, é o passaredo 2230, decolado no perfil Arbor. Passaredo 2230, este é o controle Salvador, contato radar. Oxené 6320 da escuta da torre. Controle de Salvador, meu cordial. Itapuã para Vera Cruz, mantendo 500 pés do Serra Serra. O que Serra Serra? Chame no farol da barra. Chama na barra, Serra. Oh, correção, uma centena, 109. O ajuste 1009, livre decolagem para o 10. Livre decolagem 10, tá? 3193. Oxené, 320. É 320, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Cheque o trem. Você vai estar travado, né? 320. Abandonou 190 para 2000 na proa de Dona, o triplo 5474. Positivo, muito bom. Serra Serra, não recebo resposta do seu transponder. Fazer um teste aqui, senhor. Papa Romeu Zulu, Romeu Lima, controle. Chame Recife, frequência 1260 e boa viagem. Boa. Prossiga. Gente, chame final para pouso. Serra Serra, o seu transponder já aparece na tela. Qual o estimado para pouso em Veracruz? Estimado da presente mais 10 minutos. Ok, hora certa, 1644 mais 10, anotado. Coordena que repito, sala 4 para início do tanque, 3805. Boa tarde, eu tô 3193. 3193 ao controle, meu cordial, contato radar, passa 1800 pés, gira à direita, voileira, pós-leira, bridge, câmbio. Lilian Bridge, muito boa tarde, tá? 3193. Do 2230, início de vetoração para evitar tráfego e prosseguir na subida sem restrição ao nível 180. Direita 285, falha de comunicações, 30 milhas, vai curvar à esquerda e voar direto Conquista. Passaria do 2230. Ok, direita 285, falha de comunicação, 30 milhas, direto Conquista, 2230. Bom dia, tá confirmando. Boa tarde, tá 3283, informação Mike, autorização Brasil. Tá no de costa, tá 3283. Guardando, tá 3283. Trip 5474, está autorizado a aproximação ILS. Excelente, autorizado ILS 5474. 63, está chamando através do farol da barra. Através da barra, Tomará. Tanto 3216, chame Recife 1-2685. Reitero 1-2685, botando 3216. 1-2685, 3216, na minha primeira boa tarde. Boa. Brasília, nível de voo 360, prossegue na Tanzolô 17, decolada da pista 10, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil Arbor após posição elétrica, acionando o transponder 5140, controle no 208. Brasília, nível de voo 360. Zulu 17, pista 10, curva direita, arbora, elétrico 5.020.8.3. Exato 3, detecimento correto, reporta pronto, se estiver questionamento. Vai reportar quando pronto, tá? 3.2.3. Pécio. 500 pés, positivo, ciente. Direita pro 330. Direita 330, 2230. Positivo, Serra Serra, frequência livre, bom ponto. Mike Juliette Romeu, final para pouso, ciente, um grande abraço para o Robson de Jesus, caso esteja a bordo, Camilo. Seria do 2230, esquerda 260. Esquerda 220, 30. Ainda está mantendo 500 pés na razão, não é isso? Afirmativo, devido à performance. Ah, positivo. Você vai navegar no máximo 5 milhas, eu vou autorizar o voo direto. Oh, muito obrigado aí, ficamos gratos. Autorizado, o acionamento, back to ataque, são 3282. Vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Obrigado, Gente, direita via Índia no ponto de espera torre, 1-9-3-1-6-2, eu ajusto na 0-0-9, bom voo, 3-8-0-5. Direita via Índia, 1-9-3-1-6-2, a torre, 1-0-0-9, ajusto na 3. Confirma para controle? É o 105626, Trip 626, controle. Identifique, voe bom, chegar na bomba, pista DRV, ajuste no 009. Estou voando bom, 105626. Autoriza a voada pra gente pelo Duna? Ainda não. Contato radar estabelecido, câmbio. MC5626, obrigado. Estabilizado, Trip 5474. 5474 na final, reduz a check trem, chame a torre, 1-9-8-6. 1-9-8-6, muito obrigado. Boa. Alfa Romeo Juliette, Vitor Charlie, ao controle de Salvador. 5474, reporte trem checado, guardando autorização. Paciente. Está para 3.000, ajustado no 009. Por favor. Trip 5490, previsto o nome. Puma 30050 está agora 41 milhas afastado de Salvador. Chame Recife 12685 e boa viagem. Boa. O Trip 626, qual é a sua velocidade agora? Confio por 5626. A sua velocidade? 210. Ah, é uma boa velocidade. Direto Duna, quando estiver pronto vai descer para 3.000. Ajustado no 009. Obrigado, está presente, vai voar Duna, 5626. 3805 decolado aos 353, controle nota 08. Controle nota 08, está 3805 graus contra baixo. Trip 5474, livre pouso 10, vento 1 centena, 14 nós, o ajuste permanece, 10009. 10474. 120, 440, Ribeirão Preto. 05, este é o controle, contato radar, passa 1300 pés, ao cruzar 2000, girar à direita e Rui Leda, após Leda, abrir câmbio. Após 2000, direto Leda, após bridge, doutor 3205. Juno, Índia, ponte espera da pista 10-18-6, a torre lá, doutor 3203. Trip 5490, protocolo. Só está de quatro. 5490, autorizado para Petrolina, nível 200. Rota direto conforme plano, saída Momo, direto. Código transponder 5153, frequência do controle 120 decimal 8. Controle 5490 está correto, reporte pronto para o push. Mike Eco Delta, autorizado Maraty, 1.000 pés, rota direta, corredor Axé, código transponder 0125, controle 120 decimal 08. 0 da pista 10, pronta, 3283. Anima, tem pista 90, tá 3283. A transmissão está bem baixa, ok? Direito de transmissão, 121 decimal 9. Fala 1216, livrando aqui na Delta, 5474. 121 decimal 9, 5474. 1219, 5474. 02, Luvelha, grava. 5474, com o solo Salvador agora na Delta. Matiu, direita Alfa. Chama antes da Juliette para ingresso, pátio 4. Quais são? Pátio 3, posição 4, pátio 3, 5474. Direita Alfa, chama antes de ingresso na Juliette, 5474, ou pátio 3 é previsto. Box 3, é isso, senhor? Afirma. Estabilizando a ILS, está visual, gol cura 964. 964, chegue o trem, chame a torre, 1186, 964. Muito obrigado, 286, tchau, tchau. Tchau. Juliette Vitor Charlie, descida para 2000. 2, Juliette, Vitor Sá. 2, Salvador, gol 1964, meia milha do Índia Serra, baixar travado. 21964, livre pouso, piso no zero, vento uma centena, 1119, o ajuste no 009. Nascente de pro com 119, livre pouso, gol 1964. Tá 3283, decolado aos 58, controle em 120 decimal 8. 208, tá 3283. Boa tarde, tá 3283. Tô 3283, controle, meu cordial, contato radar, após 2000, direto Elefa, câmbio. Telef, então, agora, tá 3223, prazer. 885, este é o controle de Salvador. Ajuste no 009, desça para 5000 na bomba, câmbio. 3805, chame Recife, frequência 251. Tá 3805, ouviu o controle? Negativo, Adriano. Chame Recife 1251. 1251, grato, bom trabalho. Boa. Azul 4196, Salvador, desça para 4000, ajuste no 009, direto Duna. 1964, na sala 01, direito no 219, solo livrado. Direito no 219, livrado, tchau. Salvador, gol 1964, livrou. Boa tarde. Gol 1964, segue na Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso para John. Alfa, Juliette, reporte. Trip 626, velocidade 180 nós, número 2 para pouso. Entendi, vindo para 1809, número 2 para pouso, 5626. Gostaria do 2230, chame Recife, a frequência 1260. O 9074 é o controle, desça para 6000 na chegada Mari com ajuste no 009. Gostaria do 2230, Salvador em blind, chame Recife 1260. Gente, chame Ondina, Yankee Serra Serra. A próxima, Juliette, 1964. 1964, autorizado, ingresso pátio 1, portão 2. 2, 964. Gente, não quer dar, ingresso, a porta pronta para decolagem. Trip 5626, desça para 2000. Para 2000, trip 5626. Ou no 885, número 3, para pouso, desça para 3000. Número... Positivo, reduza para 2100 mais, 1885. Azul 4196, passa 10000, velocidade 210, número 4. Gol 9074, 250 a mais, é o número 5. Vendo, 9074. Papai Romeu, Juliette, Vitor Charlie, número 1, livre LS. Livre LS, Juliette, Vitor Charlie. Após o externo, intenção, ano, site visão, senhor. Anotei. Beleza. Primeiro 26, ventilação, direita, proa 260. Fala de comunicações, ao passar 310 radial Salvador, gira esquerda, Duna e LS autorizado. 206, 5626, radial 310, LS ao passar radial 310, direto autorizado em caso de perda de comunicação. Positivo, e a proa é a 260. Gente, 260 já voando, trip 5626. Muito bom. Vai passar nível de voo no 50, tá 3283. 3283, Recife agora, 1251, boa viagem. Recife, 251, abraço. Oh, quero desculpar, é 1260, alternando 1251, 3283. 260, 251. Não tem de que, um abraço. Abraço. Cuidado do colar 206, direita, ingresso, corredor axé, transfere controle no 208, da regresso. 208, regresso, salta. TP 626, esquerda 240. 240 esquerda, 35626. Positivo, a gente vai encurtar sua trajetória em breve. O número 1 acaba de informar que vai pousar na pista 17. 35626. Localizador direto, Vitor Tchau. Positivo, em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1186. Solicitando pouso pista 17. Ok, torre 18000. Muito obrigado, senhor. Boa. Vamos lá, duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. O Mike Eco Delta decolou para Manati, 1000 pés autorizado, chame livrando a zona de controle. A segunda aeronave, acredito que tenha sido o Yank Serra Serra. Visual Passantina, chame Pituaçu, câmbio. Mike Eco Delta, seu rádio hoje não está muito bom não, viu? Positivo, melhorou um pouquinho agora, viu, capitão? Capa, graças. Os tráfegos aí, posteriores. Ô, Juliette, Vitor Tchá. Azul 41 no meio, ventilação esquerda 360, tá limitado pelo localizador. 360, vitulado, 41 no meio. Trip 626, desça para 1700 pés. 1700 pés, 626. Cono 885, passa 8000, vai iniciar o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, desça sem restrições para 2000 pés. 2000 pés sobre a Bahia, o voo no 885 está vindo longo, pessoal. Ah, muito bom. Atingir, mantenha. Voo 9074, vetoração, esquerda 360, desça para 5000, está limitado pelo localizador. 360, 5000, lote, voo 9074. Trip 626 em descida para 1700 pés, curva esquerda Simbra, autorizada aproximação, cheque o trem e aguarde transferência. A gente comanda a esquerda Simbra e ele é autorizado, trip 5626. Tá, TP 626 está agora 3 milhas e meia para o externo, já tem contato visual com a cabeceira? Completamente. Chame a torre, 1186, câmbio. 186, muitíssimo obrigado pela agilidade, senhor. Boa. Azul 4116, direita 060, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 5626, informe quando baixar de travada. Vamos lá, 5626. A Serra, chame a torre de comando, 1186. 186, graças, até a próxima. Boa. 1885, está autorizada a aproximação, ILS. Autorizado, ILS, 1885. Está próxima, Itapuã, para Inrimar, senhora. Ok, reporta vertical do farol de Itapuã, em que Serra Serra. Vamos ver se está para cruzamento Serra Serra. Bom dia, 5549, para dar 10. Juliette Vitor Charlie, no solo 011, autorizado táxi até o hangar da Baita. 5490, mantém ponto de ferro, 590. Mantém ponto de ferro, 5490. Trip 5626, informa o tráfego à direita da aproximação, um Alfa CR50 não interfere com a mesma. Livre pouso, o vento 100 grau, 149, 5626, trip. A gente confirma se está autorizado o pouso? Afirma. Vento 100 graus, 149. Azul 4-1-1-BR, assuma navegação, Duna 2000 ILS autorizado, câmbio. Informado? Positivo, vai na retaguarda do ATR. Agilizando, tem um tráfego passando do Nexa. Positivo, já tá na próxima do ATR. Ilha que nós temos aqui na Bahia. O voo 9074, direita proa 075. 075, 9074. Estabilizou o voo 985. O 1885 Duna, localizador, número 2 para pouso, trip à frente, 2 milhas para o toque, cheque o trem torre, 1186 ou 1885. 186 ou 1885. Torre Salvador, gol 1885, estabilizado em LS da 1-0. 1885, continua a aproximação, aguardando a pista livre, quem negar 1-0-0-9. 69, aguarda, gol no 885. Correcer possível, trip 5490, decolagem 5490. Ok, mantém a posição, trip 5490. Gol 9074, como número 4 para pouso, velocidade a partir de agora 180 nós em descida para 2000 pés. Está sobre a bela ilha de Itaparica. Lindo aqui, está lindíssimo. Ok, 2000 pés. Pode interceptar o localizador? A intenção é mais uma proa para interceptar. Obrigado. Já cruzou esta aproximação da 1-0 Yankee Serra, Serra. Gente, Yankee Serra, Serra, no visual, reporta a curta final da RMA. Curta final da RMA, Serra. No solo 1-3, direito no 2-1-9, olho branco. Direito no 2-1-9, 5-6-2-6. Salve 5-6-2-6. 5-6-2-6, prossigo. Tá livrando a pista aqui na Delta. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, da Juliette, reporte da Alfa 5626. Pouso 100 graus, 15 nós. Obrigado, pouso 100, gol 1885. Trem baixar para baixo. O 490 observe o pouso do Boeing, autopilot autorizado, alinhar e manter o 100. T5085 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Gente, 85 aguarda, no voo 4-1-6, mantém a velocidade até o marcador externo para a coordenação de tráfego. Oi, senhor, mantém 150 aqui. Salve 5626. Utilizado ingresso, esquerda Juliette, parte 3, box 4. Juliette, parte 3, posição 4. Gol 9074, está seguindo a aeronave da Azul, que está à sua frente 5 milhas e meia. e foi instruída por esse controle a manter a velocidade, no caso 150 nós, até o marcador externo. Informação de tráfego para o gol 9074. Ok, estamos aqui mantendo 150 nós também, no 9074. Gol 1164, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1009, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILS, caminho. Azul 4196, torre 1186, checa o trem. Muito bem, obrigado, uma boa. Boa. 9985. Controle, é a Torre Salvador, boa tarde. Azul 4196 está a 1,5 milha da cima da baixada de trabalho. Tripe 5490, decolagem autorizada na 0,00, 90 graus, 159. Decolagem 5490. Azul 4196, boa tarde, continua em aproximação agora na pista livre. Que negar 1009. Oi, tio. São Juliette. Alfa e portar ingresso na Juliette, na 85. Gol 9074 está agora 5 milhas e meia para o marcador externo, como número 2, azul na frente, passo externo, agradeço a sua colaboração, vamos checar o trem, chama a torre 1186, câmbio. Também, obrigado, uma boa tarde para vocês e bom serviço. Boa. Salvador, boa tarde, gol 9074. 9074, continue a aproximação, número 2 para o pouso, informe quando baixar do travado. Morei. 77, Ilhéus, Whisky 1, saída da El, Leda, depois direto Ilhéus, faz decolagem, curva direita, código transponder 5163, controle 120.8. 08, bom voo. 1208, obrigado, até o retorno. Controle, boa tarde, trip 5490. Trip 5490, este é o controle Salvador, está em contato, radar. Afirmativo, tem referências, pode curvar à esquerda. Após 2000, autorizado curvar à esquerda. Trip 5490. Sete. Turno 885, no través do postão meia dúzia, atende para veículo Follow Me. Atende Follow Me, no través do meia dúzia, no 885. Trip 5490, qual a razão de subida que está empregando? No momento agora 1500. Ah, é uma boa razão de subida. Então façamos o seguinte, vamos voar direto para Petrolina, encurtando assim a sua trajetória na Terminal Salvador e chegando mais rapidamente no destino, confirme. Afirmativo, ficará muito agradecido. Partindo direto para Petrolina, câmbio. Afirmativo, direto, Petrolina, trip 5490, muito obrigado, senhor. Só travou o gol 9074. Gente, gol 9074, aguardando a pista livre. Salvador, Chané, 6395, com a formação 90, boa tarde. Boa tarde, Chané, 6315, prossiga. Autorização Guarulhos, 6340. Sente, Chané, 6315, eu guardo uma conta. Aguarda. Azul 4116. no solo 20, tá liberando a via Delta, solo 219. 219, obrigado, boa tarde. 4116, bom pouso, gol. Obrigado. Olá, Salvador, azul 4116 do grupo, para a sua escuta. Azul 4116, prossiga pela Alfa, reporte para ingresso ao Juliette. Alfa, reporte para a Juliette, 4116. Gente, o Chané 6142, aguarde para a cota. O Chané 6315, está pronto para a cota? Terceira. Chané 6315, autorizado para Guarulhos, nível 360, saída da EL, Leda, Bridge, após decolagem curva direita. Em Bridge, interceptando o Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trive. Código transponder 5160, controle 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado 360, Guarulhos, vai decolar da 10, curva direita, da EL, Leda, Bridge. Intercepta o Zulu 16, até Belo Horizonte, Trive, posse, direto Guarulhos. 208 é o controle, 5160 é o telefone. Está correto o reporte para o estacionamento e puxa o Chané 6315. Vai reportar. Chané 63, correção 6142, está pronto para o cover? 64, livre LS. E LS livre, 64, bom. 71, fica atento para o veículo Follow Me através do, da posição 612. Juliette, Juliette, 41. Aí seguiu o Follow Me, cabo para o 416. Direita Eco, solo 219. Direita Eco 219, 9074. Cobre. Chané 6142, autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Sai da Puca, transição Aju, após decolagem curva esquerda. Pode transporte 5175, controle 120, decimal 8. Correto, já no 6142, já pode pelo posicionamento, puxa. Olá, Salvador, boa tarde, gol 9074, livrando a sua escuta. Gol 9074, prossegue na Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Na Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 9074. Série 5949, táxi autorizado, tem interseção até o reporte para cruzamento. Confirma do solo? Aguarde, puxa o Chané 6315. Valeu. 9074, ingresso na Juliette para a posição 4, parte 1. Juliette para a posição 4, 9074. Série 5949, autorizado cruzamento, pistão no zero. Controle Salvador, Chanelinha 326, 20 da novembro, este bom sucesso. Oceano 326, este é o controle Salvador. Vamos encurtar sua trajetória na terminal. Ajuste agora 10009, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Caminho. Direto Duna. Juliette Luna, 62 mil pés, que é o ponto de referência. Era 5949, ingresso Juliette, tag Pat 1, Índia, reporta no pronto de espera. Em aproximação para pouso, reduza a cheque o trem e chame a torre, 1186, gol 1164. Muito obrigado, 186, 1164, gol. Salvador, gol 1164, final 90. Olá, 164, continue aproximação, a porta quando baixar é travado, que negar 1009. Sim, está autorizado o pouso, gol 1164, 610, vento 100 graus, 14 nós. Ele pouso 1090, 326, está autorizada a aproximação ILS. Já está autorizada a aproximação ILS da pista 10 para o Oceano 326. Chanel 63, 1-5, autorizado para taxa via Índia, ponto de espera da 1-0, baixa a torre, frequência 1-8, desse palmeia, ajuste 1-0-0-9. 1-1-64, Jansola 3-1, direita no 219, vale virar. Direita, 219, gol 1-1-64. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1-1-64, Lindrou. Gol 1-1-64, segue na Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Segue na Alfa, informará ingresso na Juliette, gol 1-1-64. 6-3-1-5, ali mantém na zero, após a rolagem do Tuca. Ali mantém na zero. Xané 6142. Autorizado, chame pro táxi o Xané 6142. Passa aérea 5949, decolou 33, controle transfério no 208, bom voo. 208, grato, cadastro. Boa tarde, Força Aérea 5949, da Dael. Força Aérea Brasileira 5949, este é o controle Salvador. Está em contato o radar, curve à direita e voe direto Ilhéus, subindo sem restrições para o nível 180, câmbio. Direita e direto Ilhéus, grato. Interceptando por localizador, pistão 0, oceano 6326. Oceano 326, Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre 1-1-8-6-12, oceano 326. Oceano 6326, chama a torre 1-1-8-6-12, oceano 326. Juliette, bate 1, posição 11, gol 1-1-64. Passando gol 1-1-64.